E daí me chamar de negro sujo, ó, mano. Negro sujo, mano. Também, cara, o que você esperava no lugar daquele? Lá só tem gente que não gosta de negro, mano. Tipo vocês aí que vêm atrás? Ih, pode crer. Aí, negrada, mão na cabeça e encosta na parede. Tá vindo da onde? Tá indo pra onde, hein? Ô, meu senhor, nós estamos vindo aí. Cala a boca, entra no cilindro, seu negro não sujo. Não vou entrar, não, moro. Ah, algema neles, vamos entrar aí, vamos, vai, vai, vai. Pode crer. E nós somos gratos a Deus por sermos negros. E vamos lutando contra o preconceito racial. Racista, sem moral, não é consciencioso. Qual é a sua e tal? Sinfona, meu. Se minha pele é escura, tenho que sofrer torturas, calúnias, desprezo. E não levam em conta uma coisa. O que, mano? É que o racismo é ruim, é me causa dor. Mas temos que ter voz, porque negros somos nós. Negros. Nós somos negros. E nunca trocaremos nossa cor. Negros. Nós somos negros. Se assim nascemos, assim morreremos. Negros. Nós somos negros. E a nós damos valor, muito valor. Negros. Cara, nós somos negros. Nós somos os melhores, vemos a realidade. Então nesse embalo dizemos a verdade. Para alguns que escutam, a mente corrói. Face negra é o nosso nome. E falam de nós de uma tal maneira, como fôssemos culpados de toda essa sujeira. Irmãos e irmãs, escute o que vamos falar. Somos negros e não somos animais. Mas mesmo assim, eles nos discriminam, rebaixam, oprimem, desprezam e humilham. Mas não estamos preocupados, pouco nos interessa. Do que eles pensam, somos indiferentes. Do que eles falam, deixe de falar. Do que eles pensam, deixe de pensar. Deixa acontecer, deixe que aconteça. Temos que ter voz porque negros somos nós. Negros. Nós somos negros. E nunca trocaremos nossa cor. Negros. Nós somos negros. Se assim nascemos, assim morreremos. Negros. Nós somos negros. E a nós damos valor. Negros. Nós somos negros. Se na noite estou na esquina parado, sossegado, sou marginalizado. Se passo fumando um cigarro em um beco, falam que era maconha. Fala que somos maconheiros. Se saio correndo, a polícia me para e fala. Oi, neguinho, onde é a bocada? Falo que não sei de nada, sou inocente. Mas sou negro, sou ladrão e delinquente. Preconceito racial, o que acontece? Só porque somos negros, isso prevalece a cada dia. Piora, piora a cada dia. A situação dos negros na boca dos racistas. Nós não somos contra os brancos, somos contra o preconceito. E nunca mudará, nós somos negros. Para alguns que escutam, a mente corrói. Face negro é o nosso nome. Negro. Nós somos negros. E nunca trocaremos nossa cor. Negro. Nós somos negros. Se assim nascemos, assim morreremos. Negro. Nós somos negros. E a nós damos valor. Negro. Nós somos negros, pode crer. Aí, meu irmão, nunca faça nada que motive alguém a falar mal de você. Falou? Caso contrário, sempre existirá racista no mundo. Face negra.